Seja bem-vindo ao Fora do Controle, podcast em que rola de tudo menos joguinhos. Nesse podcast, cada participante traz um filme, série, anime, quadrinho, livro, mangá e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e desta vez estou junto com... Gênios, como sempre, eu aqui, o cara mais gato do Brasil, mentira. E Rafael, e agora o Steve Jobs está olhando pra mim. Que coisa linda, o cara com tesão por homem. Só por esse. Rafael, o que que você fez na última semana? Bom, o que que eu fiz? Eu caguei umas 4 vezes. Olha, pelo menos não foi nada dessa vez. Oh, cagar bem. eu caguei umas 4 vezes, fui pra academia, assisti Piratas do Caribe. Também fui numa sessão ao ar livre de Minha Mãe Uma Peça 2. Mas aí eu vou falar sobre Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar. Sem spoiler, porque eu não assisti não, viu, pessoal? Não, é completamente livre de spoiler, mas se esse filme tivesse outro subtítulo, seria Piratas do Caribe 5, Foda-se a Física. Normal, como sempre, né? Quando eu tava indo pro cinema, eu fiquei pensando, nossa, isso aqui vai ser uma bosta. Esse filme vai ser completamente lixo, igual os outros Piratas do Caribe. Aí eu pensei, o que que é Piratas do Caribe, aliás? É uma franquia que não tem um intuito assim de agregar alguma coisa à sua vida ou ser um filme espetacular com uma história foda. Ele tem o intuito de te divertir. Ser divertido. Ser divertido, igual o primeiro Piratas do Caribe. Aí, infelizmente, a partir do segundo e principalmente o terceiro filme da franquia, ele ficou se levando a sério demais. E quase não tinha piada, o humor era inexistente, a história era muito densa. Daí, claro, né, foi perdendo a qualidade, mas os efeitos foram aumentando. O quarto foi uma bagunça completa, não tinha nada a ver com o núcleo principal dos Piratas do Caribe. Mas sempre tem um cara jovem, inocente, a favor da justiça, e uma moça para qual ele acompanha, tipo o personagem do Orlando Bloom e a outra lá que eu não lembro o nome. Que, aliás, os dois estão no filme. Uma pequena observação. Esse filme se passa 19 anos depois do Piratas do Caribe 3. Alguém envelheceu? Ninguém envelheceu. Ninguém envelheceu. Até os velhos não envelheceram. O anão, o anão da tripulação do Jack Sparrow não envelheceu nada. Ninguém envelheceu um dia. Meu Deus do céu. Teve duas referências a Velozes Furiosos nesse filme. Que eu pensei, ou isso é uma referência, ou eu não sei o que é referência. Pareceu o Vin Diesel gritando, burr! Não, eles vão roubar um banco, daí eles carregam o cofre com cavalos e passam o cofre pela cidade. Só que não dá certo, obviamente. Cavalo, né, velho? Não é umas Ferrari. Não. É bem parecido. Não dá certo porque o cofre prende no banco e eles arrastam o banco e o cofre. Ai, velho, não falo nada, cara. Velho do céu, é tipo assim, foda-se a física. Agora, olha só, a segunda referência, eu tenho que falar antes. Eles sempre fizeram coisas, digamos assim, fantásticas, espetaculares, gigantescas, cenas fodas com navios. O que eles já fizeram? Já explodiram navio, já quebraram navio, já fizeram batalha de blade de navio, já viraram navio de cabeça pra baixo. E agora, o que vocês acham que é? Um navio flutua? Não. Eles fazem um drift com um navio. Genial, cara. Genial, velho. Genial. Estou esperando pelo crossover. Eles fazem... Piratas Velozes ou Caribe Furioso. Um navio. Cara, eles fazem um drift com um navio. Aliás, eles não. O Jack Sparrow faz um drift com um navio. Ele puxou o freio de mão do navio, foi? Não, ele amarrou uma corda numa pedra, aí o navio fez um drift e escapou. Escapou de onde é que ele ia parar. Ué, é simples, você vai andando, em vez de você puxar o freio de mão, você joga a âncora, vai! Pronto. Não, não era âncora, foi uma pedra normal. Nossa, uma pedra segurou o navio. Uma pedra e uma corda. Mas a corda era muito grande, a pedra também. Mas não importa, eles fizeram um drift com o navio. É tipo assim, tá bom, velho, isso aí, ou isso é muito idiota, ou isso é muito foda, eu não sei. Eu preferi... Genial. Ir pro foda mesmo. Genial. Foi genial. Mas, hein, continuando... Rafael, o filme é bom? O filme é bom no propósito que ele tem, né? Que não, porque, tipo assim... Existe uma diferença entre uma coisa ser boa e uma coisa ser... Eu sei que é ruim, mas eu gosto disso, sabe? Então seria... Eu sei que tem problemas, mas eu amo. Tá, entendi. É porque ele resgata... Meio que resgata o espírito dos primeiros filmes, os que são bons de verdade. Uma aventura, digamos, foi até contida demais... Teve personagem que foi extremamente desperdiçado. Tipo, tem uma feiticeira careca lá que é desperdiçada pra caramba. Só precisa saber que o filme vale a pena. Vale o ingresso, você vai se divertir, vai esquecer dos problemas. E é isso. Skyper, o que você fez essa semana? Cara, eu nadei, velho. Pra caralho, velho. Me sinto até mais magro. Na verdade, eu tô um pouquinho mais gordo. Nossa, você nadou e ainda tá mais gordo. Assim, você comeu os peixes na água? Foi uma piscina de cheddar. Exatamente. A nossa famosa piscina de cheddar. Basicamente, eu só vi duas coisinhas essa semana e as duas estão correlacionadas. Eu li o primeiro livro da série de livros ou contos, sei lá, de Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. Ah. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar... Nossa, que livro foda pra caralho, esse livro é muito bom, mas... Né, não. Não é? Eu não gostei, porque o tipo... O que é? Conta a história de Sherlock Holmes, e nesse tem quando o Sherlock conheceu o Watson. É tudo no ponto de vista do Watson, não é? Aham, é como se o Watson tivesse escrito aquele livro. É. Na verdade, supostamente foi o Watson que escreveu o livro. Supostamente. Tipo assim, é porque ele escreve e divulga o livro depois no universo de Sherlock Holmes. Uhum. Na verdade, o Sir Arthur Conan Doyle... O autor do Sherlock Holmes não foi o único autor a escrever sobre o Sherlock Holmes. Tem vários livros que fazem meio que assim um universo expandido do Sherlock Holmes que tem vários autores. Sim, sim. Basicamente, o livro é assim. Você começa introduzindo tanto o Watson quanto o Sherlock Holmes e mostrando como funciona todos os métodos que o Holmes usa, né, de... Investigação? De investigação que ele tem. É, aquela coisa de, dependendo do tipo que é uma pessoa, a gente já pode dizer um monte de coisa sobre ela e sei lá e tal, esse tipo de coisa. E depois a gente vai pra um caso. Eu não vou comentar muito do caso, não, aí se você quiser saber, você lê. O problema, eles resolvem o caso e aí o livro vai pra uma parte 2. Essa parte 2 explica quem era o assassino ali, quem era o cara que fez a merda ali, quem era o bandido da história. Pra dar mais profundidade àquele bandido. O problema... É que você fazer isso depois que já concluiu a história dele, eu achei uma bosta. Do nada, é eu querendo saber mais sobre o Sherlock e o Watson, e aí corta, e aí do nada... E você vai pra uma história de uma outra pessoa na casa do caralho, e você vai descobrir por que aquele cara fez aquele crime. Aí depois volta pro Sherlock e pro Watson lá, depois de ter resolvido o crime, né, com o negócio da polícia e tal. E aí o Watson pergunta pro Sherlock como que ele fez pra descobrir aquilo tudo. E aí o Sherlock tipo, fala... Ah, tipo, é a cena final do episódio de uma série de investigação. Você percebe que o cara sabia o tempo todo, foi ligando as pistas no longo da história. É, o problema é que o Sherlock fala tudinho de como que ele descobriu que cada coisa ali que o bandido lá, que o cara lá ia fazer, ele conta tudo no final. O problema é que o próprio bandido, o próprio... Eu tô chamando de bandido pra generalizando, é mais fácil. O problema é que o próprio bandido ali, ele... Fica com tédio e vai embora do livro. Não, não. Ele mesmo fala a história dele, ele mesmo fala tudo o que aconteceu. Essa parte do meio da história, esse corte aí, é como se ele estivesse contando pro Sherlock, pro Watson e pro Lestrade, o detetive lá. Ah, é o final do Scooby-Doo. É um episódio de Scooby-Doo, só que é o bandido contando as coisas. E no final, sim, depois do bandido contar, é como se a Velma tivesse descoberto tudo e falado, sabe? Tudo que ela fez. Ah. Não mostra o Sherlock como sendo uma pessoa inteligente pra caralho. Tá aqui, esse é o primeiro livro, esse é o primeiro livro. Mas não mostra ele como uma pessoa inteligente. Porque ele simplesmente mostra, ah, como que você desvendou isso tudo? Então, ele fala isso no final, quando o bandido lá já tinha falado tudo que ele já tinha feito. E aí eu fiquei meio que, tá, mas beleza, não demonstrou porra nenhuma, sabe? Aí eu achei que quebra muito o clima quando você corta do nada e parece outra história totalmente diferente pra contar a história daquele bandido. Se fosse capítulos intercalando, seria uma boa. Mas por não ser isso, eu achei me bosta. Além do livro de Sherlock Holmes, eu me interessei em ler o livro justamente porque eu assisti a série Sherlock. E então, diferenças, semelhanças? Basicamente é assim. Sherlock Holmes foi escrito lá pra 1800 e pouco, por aí, é? 1890 e poucos. Obrigado, Rafael. Você é um ótimo universitário. Eu não sou universitário, infelizmente. Eu passo na faculdade e ela não forma turma. Né? Tá foda. Continua. O que acontece é que Sherlock Holmes, mesmo os livros, se passam em 1800. Porém, fazer uma série de época sai caro. E a BBC deve ter pensado, eu acho que é a BBC, não me lembro. É. Vamos fazer uma série de Sherlock nos tempos atuais. Então, basicamente, a gente tem o Sherlock Holmes e o Watson nos tempos atuais. Até porque a história de Sherlock Holmes em si, ela não muda tanto se você, né, dependendo da época que você vai colocar ali. Tá, mas pera aí, eu tenho uma pergunta. Tem alguma cena do Sherlock analisando o Instagram da vítima pra ver o que que acontece? É o porém. Só tô olhando uma coisinha aqui, rapidão. É o porém que eles não usam nenhum método moderno, tipo computadores e celulares. Não, não. A série, ela começou a ser gravada, ela foi lançada, na verdade, em julho de 2010. Ah. Então a gente não tinha muita coisa de tecnologia ainda. Celulares bem simples e tal, nada nível iPhone. Os melhores celulares eram os da Apple. Saudades desses tempos. Acontece que, então, é bem simples. Ainda é bem pautado no que era o livro mesmo. Não tem tanta coisa de celular, ainda mais pra se comunicar e tal. Uhum. O que eu acho engraçado, porque hoje em dia a gente se comunica por Telegram e no livro ele se comunica por telegrama. Caraca, que... Vai. Só vai. A série, ela evolui e, né, aí entra celulares na história. Não modificam tanto assim, não chega a mudar tanto, não tem nenhuma trama, eu acho que se volta tudo em celular. Mas eu achei que foi da hora, porque Sherlock Holmes, assim como aquela série do Death Note, que a Netflix tá fazendo, que eles querem colocar Death Note em algum outro lugar. É um filme. É você literalmente... É um filme, né? É uma série, filme, eu sei. Teve muita gente que falou série, eu acabei puxando série na minha cabeça. Sei que é um filme. Uhum. Que eles vão pegar e jogar os personagens em algum outro lugar do mundo. E a história de Death Note, ela funciona pra literalmente qualquer lugar do mundo. Assim como a história de Sherlock Holmes funciona também, se você pegar o personagem e jogar num tempo mais atual. Só que na série a gente tem um Sherlock que ele é mais inteligente. Eu vou pegar o primeiro episódio. O primeiro episódio da série se chama Um Estudo em Rosa. E o primeiro livro se chama Um Estudo em Vermelho. É claro, né? Tinha que ser. Referindo e basicamente isso. Conta a história, né, do início ali do Sherlock Holmes e do Watson. Só que não passa muito tempo explicando, eles já vão por um caso direto. Primeiro episódio da série já é um caso. Basicamente, cara, os episódios têm 1h30. São 3 filmes por temporada, com exceção do episódio especial de Natal que tem. Ah, claro, sempre. Sempre, porque eu não sei por que a BBC continua insistindo em fazer esses especiais de Natal. Tudo bem, são legais, né, mas... É... Não, cara, você não tem noção, tanto que eu fiquei igual um doido quando eu tava assistindo o especial de Natal. Porque o especial de Natal de Sherlock, eu acho que é na segunda ou terceira temporada, é uma aventura, só que lá em 1890. Opa! É um episódio de época. E isso ficou muito foda, porque literalmente você tem o início do livro certinho, porque eles recontam a origem do Sherlock e do Watson, só que do jeito que tá no livro. Então é igual, é idêntico. Aquele episódio, ele é idêntico. E aí o episódio vai entrando na trama da temporada e tal, que seja. Mas tá, aqui a gente tem um Sherlock que ele é mais inteligente do que o Sherlock do livro. Porque o Sherlock do livro, lá no final, que ele chega a contar tudo depois que o bandido já falou de tudo já, depois que a gente sabe de todas as informações que ele vai falar como é que ele desvendou o caso. Me bosta. Aqui não, aqui o Sherlock ele olha pra uma pessoa, então, você não sai com a pessoa já tem 6 meses, você, sei lá, cortou o cabelo tem 3 dias, você comeu, sei lá, ameixa na janta e arroz no almoço, e você só veio pra cá porque você tá desesperada e você chegou correndo até aqui. Ele consegue fazer umas coisas muito inimagináveis, ele é literalmente ele é um super-herói. Caraca, e eu tenho uma pergunta. Qual que você acha o melhor Sherlock? Cumberbatch ou Downey Jr.? Cumberbatch, sem dúvida. Nossa, sem dúvida mesmo, sabe? O Downey Jr., ele é mais um Sherlock de ação. Não, pois é. Porque, tipo assim, no segundo filme é o quê? Um filme de investigação ou um filme de ação? Primeiro filme é um filme de investigação. Que tanto é que ele fica travado numa hora lá, que tudo, nada faz sentido, porra nenhuma faz sentido. E daí ele vai tocar lá o violininho lá pras... Eu não lembro o nome dos insetos, mas ele vai lá, toca o violininho, aí começa a juntar tudo na cabeça e resolve o caso. No segundo filme é o quê? É ele indo pra atrasar a Primeira Guerra Mundial. Cara, outra coisa, é difícil você trabalhar o Sherlock Holmes, o personagem em si, num filme. Porque o Sherlock Holmes, ele é um cara muito excêntrico. E não, mas peraí, olha só. Uma coisa que eu gostei e eu quero saber se tem na série do Sherlock, que eu ainda não vi. O Sherlock da série usa camuflagem? Como assim? Camuflagem. Como você assim? Você não viu o Sherlock Holmes 2? Eu não lembro. No final, que ele aparece na poltrona camuflado. Se eu acho que em alguns episódios ele já chegou a se camuflar assim, sabe? Ih, caraca, então vou... Não, vou assistir. Tem uma inspiração nessa série que você olha assim de início e você pensa... Nada tá fazendo sentido nessa porra. Aí você passa um pouquinho no episódio ou passa pro próximo episódio. Tipo, o final da segunda temporada, tem uma coisa que acontece no final da segunda temporada. Chega na terceira temporada, você fala, velho, eu não sei como que isso aconteceu. E eles te mostram e você fala, beleza, me convenceu. E aí eles te mostram uma outra situação que pode ter sido daquele jeito. E você fala, tá, essa daqui também me convenceu, agora eu não sei qual que é a real. Se é aquela primeira ou se é aquela segunda. E eles mostram umas 5 versões da mesma coisa que poderia ter acontecido. As 5 versões poderia mesmo ter acontecido. Até que eles revelam qual que foi realmente que aconteceu. Tem muitas coisas na série que são assim. Uhum. Que... O Sherlock, ele começa a pensar alguma coisa, né? O Watson começa a ajudar ele ali. Eles chegam em uma conclusão, plot twist, vocês estão tudo errado. E pronto, fudeu. Principalmente a última temporada, que é a quarta temporada, que é a última que teve até agora. Porque eles tentam trabalhar, eles dão um retcon ali pro Sherlock Holmes. Ali. Eu não sei como é que é nos livros, pode ser que nos livros tenha esse retcon também. Mas eles dão um retcon e trabalham mais a origem de Sherlock Holmes. Porque que o Sherlock, ele é assim, sabe? Sherlock, ele é um cara que tem muitos problemas psicológicos. É a ponto de ele tá lá do nada, pensando, de boa, sentado, ele pega uma arma e começa a tirar na parede. Não, pois quem é. Quem nunca, né? Quem Mas nunca? Basicamente é isso, eu recomendo Sherlock aí pra todo mundo, principalmente se você gosta de série policial. Cara, basicamente são 3 filmes por temporada e tem um especial de Natal que é super foda. Eu só achei meio bosta eles tentar ligar o especial de Natal com o... Com a série em si, sabe? Com a trama da série. Isso não, eu não gostei muito. Não, preferi... devia ser... não devia ser... Eu preferia que fosse o spin-off, sabe? Isso é muito legal. Pois é. Aliás, tem uma versão americana de Sherlock, que é a Lucy Liu. Ela é o Watson, ou o Sherlock, não sei. Quem é? Lucy Liu. Quem é essa? Uma das Panteras. Cara, existe um monte de séries de Sherlock Holmes, então... Não, é. Vai qualquer uma. Não, não, vai nessa última mesmo, que essa tá muito boa. Aliás, sabe quem que é o Watson? Quem? O Bill... Ah, eu sei. É o... Caraca... Também é o Arthur Dent no Guia do Mochileiro das Galáxias. Aham. Uhum. Qual é o nome dele? Ele foi desperdiçado no filme da Guerra Civil. Martin Freeman. É esse aí, esse Zé Ruela, Martin Freeman. Smaug. Eu não sabia que ele tinha Smaug feito Bilbo. Alguma outra coisa, sabe? Tão famoso assim, eu fui ver isso depois. Ele também tá no The Office. No The Office em inglês. Quando é que você vai falar de The Office aqui pra gente? Cara, eu exijo um programa só de The Office. Ok, então. Genius, o que você fez essa semana? Cara, eu fiz tanta coisa. Assisti 3 animes, um filme. Na verdade, o filme que eu assisti, eu reassisti, na verdade, né? Porque minha namorada nunca tinha assistido antes. Aí, quando eu fui pra igreja, aí comentaram a respeito desse filme lá com os meninos da igreja e falaram que era legal. E ela ficou interessada em assistir. Aí eu assisti junto com ela. Cara, o nome do filme é Lucy. Ah, tô ligado. É aquele filme da Viúva Negra. Caraca, nossa, eu tenho muita coisa pra falar sobre Lucy. Primeiro, aquele filme me deixou desconfortável pra caramba, do início ao fim. Por quê? Tipo assim, umas escolhas de edição, por exemplo, quando o Morgan Freeman tá falando, eles pausam tanto a fala do Morgan Freeman quanto o que tá mostrando pra mostrar o que que é. Isso é um, tipo, meio muita edição de amador. Toda a história dela começar toda errada e dele tentando convencer ela a fazer um negócio meio, tipo assim, foda-se a origem da personagem. E foi tudo errado. E o final ela virar um pendrive. Não, não. Mas, cara, assim, eu fico pensando, né, no filme. Faz a gente pensar, e se tivesse como a gente conseguir ter controle de 20% do nosso cérebro? Pelo menos 20%, porque o ser humano é capaz de 10, né? Na verdade, a gente controla todas as partes do cérebro, porém não na capacidade total. Exatamente, é a capacidade. E tem outra, se você tirar uma parte do seu cérebro, é bem possível que muitas funções suas não vão funcionar. Não tem essa de, ah, pode tirar 10, 90% do meu cérebro que eu vou continuar bem. Não. Cara, não, porque vai. Você vai virar uma moeba. Vai virar uma moeba. Exatamente. A moeba de cérebro. Não, sim, velho, eu achei esse filme. Sim, né? Muito surreal. É bom, é ruim, é o quê, cara? É surreal, velho. Surreal, porque por causa de uma droga a pessoa pode controlar 100% do seu cérebro e depois simplesmente some do mapa e deixa o pendrive com todo o conhecimento que ela adquiriu nesse pouco tempo. Na verdade, na minha cabeça, ela virou o pendrive. Não, na verdade, ela constrói um computador e deixa as informações com ele. Eu imaginei um pendrive gigante com pernas e braços. Seria muito legal ter um filme disso. Um pendrive assassino, velho. Na verdade, não. É um pendrive longo. É um pendrive longo que a capa dele é como se fosse um GIF das estrelas. Cara, eu imagino como vai ser a vida real depois que eles descobrirem que a gente consegue usar GIF na vida real. Vai ser maravilhoso, cara. Caraca, nossa. Nossa, não, se a gente conseguisse usar GIF na vida real, a gente ia ter os jornais do Harry Potter. Bom, a menina, né, estoura uma bolsa de drogas no estômago dela e, sinistramente, ela percebe que tem um certo conhecimento que ela não tinha antes. Cara, é uma coisa totalmente surreal, velho, porque ela consegue sentir praticamente tudo, o ar, sons. Velho, é uma coisa que não tem lógica, porque ela só de... Não sei por que que ela foi se meter com tráfico de drogas, sendo que ela já tava no Japão, ela já tava, tipo assim, a vida dela já era boa. Ela não precisava daquelas merda. Cara, eu não sei se você viu, mas bem no começo do filme, ela é forçada a mexer, a entregar isso pro cara. Não, o cara dá um migué e converse ela. Pelo que eu me lembro do filme é isso. Não é um migué. Na verdade, ele algema ela na pasta. Que é uma pasta onde tem as drogas. Não, mas ele começa com o Miguel. O Miguel não dá certo. O Miguel não dá certo e ele algema ela. Aí ela é forçada a ir lá entregar. Aí nisso, né, acontece toda essa parada doida aí e a bolsa acaba estourando dentro do estômago dela na hora que eles querem transportar a droga. E, bom, cara, velho, ela pode parar o tempo, fazer paredes invisíveis, todo mundo flutuar, aparecer em... Ela consegue acessar a Matrix. Exatamente, ela acessa a Matrix. Eu acredito que no caso... Velho, eu achei uma coisa tão sem lógica, porque, velho, o cara aponta uma arma pra ela. Imagina uma arma na sua cabeça, um cara mirando na sua cabeça. Ela simplesmente, com o poder da mente, faz as balas tudo descer da arma, os caras tudo desmaiar. E eu fico, porra, Qual foi a lógica? Cara, eu acho que nem se a gente usasse 100% de tudo do cérebro, de tudo, tudo mesmo, eu acho que a gente não consegue interferir tanto assim no campo eletromagnético da Terra pra fazer uma porra dessa. Eu, exatamente, olha só, o que eu acredito é que se a gente desenvolver 100% no nosso cérebro, a gente vai criar meio que uma rede telepática, uma internet de pessoas. É, certo, a gente, assim, ia esquecer como é que se conversa. Ninguém ia precisar mais abrir a boca. Ia ser igual... Ninguém ia precisar falar. Ô, cara, faz isso não, velho, os podcasts, cara. Mas a gente não tem a tecnologia pra desenvolver 100% do cérebro, então que se dane, né? Se dane, bora continuar falando, mesmo perdendo os dentes da boca. Mas bom, esse aí foi um filmezinho legal, né? Não foi aquilo tudo que eu esperava, não, porque eu achei que foi muito exagerado. Ele não quer falar mal do filme, ele vira e fala: ah, é um filmezinho legal, né? Legalzinho, né? Eu daria um 5 pra esse filme, no máximo. Eu não curti muito, na minha opinião, não curti. Vocês acham que se não fosse a Viúva Negra, a atriz da Viúva Negra, que eu esqueci o nome dela, Scarlett Johansson, ele teria tanto bafafá em cima dele? Que eu vi muita gente falando desse filme na época do lançamento. Eu acho que se não tivesse ela, não ia fazer a menor diferença. Porque olha só, o bom, alguns atores consagrados, eles geralmente, eles sabem como fazer bem uma coisa, eles sabem se destacar. Esse filme, no caso, ele sabe até transcender o filme. Por exemplo, o Leonard Nimoy. Pouca gente sabe, mas foi ele mesmo que criou a saudação vulcana do Spock. Você junta os dois dedos, o indicador e o médio, o anelar e o mindinho, e o polegar fica pra fora. E a saudação vulcana, ele fez parte da construção do personagem e da história. Ele fez vida diferença. Longa e próspera. Exatamente, vida longa e próspera. Ele fez parte de Star Trek. No caso, a Scarlett Johansson não transcendeu em nada o filme e poucas vezes ela agregou alguma coisa para um filme e não precisava. Sinceramente, eu gostaria que esse filme fosse, sei lá, talvez a Meryl Streep. Mas não, o que eu tava falando em si não é tanto isso dela transcender o filme, e sim do fato de ela estar no filme ter chamado mais público. Não, foi só pra chamar mais público, porque eles sabiam da merda que eles estavam se metendo. É isso que eu falo, se o filme não tivesse ela, será que teria tido tanto público assim? Porque ele não me parece um filme que seria estourar em nada. Vamos lá, se Ghost in the Shell não tivesse a Scarlett Johansson, será que o filme seria bom? Eu acho que haveria grandes chances, se o povo parar de, um pouco de mexer no... de pensar no comercial... e tentar fazer a obra da melhor forma possível. Não, eu acho que funcionaria se eles parassem de pensar onde é que eu vou meter Scarlett Johansson. Não, eu acho que funcionaria se eles falassem onde é que eu vou colocar o dinheiro aqui nessa porra, sabe? Exatamente. Tipo, eu vou parar de pensar no dinheiro em si. Ou vou focar... Foca na história. Na história. Faça um bom filme e o dinheiro vem com isso. Exato. Bom, a respeito de Lucy, era isso que eu queria comentar. Animes, né? O engraçado é tipo assim, porra, tem os meus animes, né? Eu tenho que trazer os animes, né? Eu tenho os animes, né? Você tem que trazer animes. A gente não tá reclamando, a gente não está reclamando. É só que é engraçado o jeito que ele falou, tipo, os meus animes, né? alguém aí conhece Dangarompa? Dangarompa, como vocês... Não, mas eu tô ligado que você usava esse ursinho no Skype. É, Monokuma. Cara, esse anime é foda, velho. É muito foda. Cara, imagina você... Entra num sabe que esse colégio? Imagina, aquele colégio onde tem atriz. Ah, é o colégio que é reconhecido pelo país. É o Pera aí, colégio onde forma... É o colégio do Victorious. É aquele colégio. Aquele colégio onde tem príncipe, tem as pessoas mais inteligentes, tem estrelas de estrelas mundiais. Tipo Preveste. É o colégio, aquele colégio... Exato. Preveste. Preveste aqui em Goiânia. Você tem Preveste aí na sua cidade? Comente aí. E cara, um cara conseguiu, por sorte, uma vaga nessa escola, né? E ele chega muito ansioso, é o protagonista desse anime, né? Ele chega muito ansioso nesse colégio, olhado e fala assim, nossa, não acredito que eu vou entrar nesse colégio. O anime já começa com ele, olhando pro portão, assim, do colégio, explicando todos os alunos, tanto que o colégio é famoso. Assim que ele passa do portão, tudo apaga, ele desmaia. Como no episódio anterior, em que você falou sobre os descontos e todo mundo apagava. E eu no episódio anterior a esse, quando você falava de Bitum e o cara apagava. Exato. O cara simplesmente desmaiou. Passou pelo portão, entrou dentro do colégio, desmaiou. E ele acorda dentro de uma sala de aula. O que acontece dentro dessa sala de aula? Ele acorda perdido. Ele olha assim pros lados, vê a janela, as portas, tudo lacrado. Encontra um guia do estudante. Ele encontra o guia do Mochileiro das Galáxias, sabe? Encontra lá um guia do estudante explicando o que ele teria que fazer após acordar. E, cara, tá lá escrito que ele teria que estar comparecendo a tal horas lá no ginásio do colégio. É planejado que ele fosse apagar? É, planejado. Já não gostei desse colégio, porque imagina se alguém de sacanagem te estupra quando você tá apagado. Levanta, ele acorda sozinho dentro dessa sala, encontra esse guia e vai pro ginásio, que seria a quadra lá. Ele vai lá pra quadra e encontra mais 15 alunos, que esses 15 alunos eram uns famosos, outros estudantes, os famosos, os picas lá do colégio. Que também tinha acontecido o mesmo com eles. Tinham desmaiado e acordado na sala. Só que só faltava ele. O protagonista tá acordando pro Monokuma, que é o ursinho do bem, acordar pra tá dando as instruções. E, velho, eles começam a discutir e de repente aparece lá. Surge. Pensa, você tá lá no colégio sem saber o que aconteceu, vê as portas tudo trancadas e a janela fechada. Mas geralmente quando eu chego no colégio, eu já chego lá pensando, putz, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Pô, tipo, você não entende nada. Aí de repente surge um urso, de uma hora pra outra, um urso sinistro, velho. De uma cor, um lado preto sorridente macabro e o outro branco normal. E ele diz que é o diretor deste colégio. Todo mundo olha pra ele assim e fala, para de sacanagem com a minha cara, né? Claro. E ele falou que todos lá teriam que aprender a conviver juntos. Não teria como eles saírem de lá. Eles estavam presos lá pelo resto da vida deles. Só que existe uma maneira deles sair desse colégio. Eles teriam que matar um dos integrantes lá dentro. Só que nenhum dos outros poderia descobrir. Ou seja, vamos supor que você está lá preso no colégio. Aí uma pessoa... Você quer muito sair. Aí você teria que matar um dos seus colegas para poder sair dessa escola. Tava tudo muito tranquilo, eles estavam aprendendo a conviver juntos lá, descobrir uma maneira de sair sem ter que cometer um homicídio, né? Até que o diretor, o Monokuma, o ursinho, né? Ele leva eles para uma sala de vídeo. E lá, eles colocam... Cada um recebe um vídeo dos seus familiares ou pessoas. Ele vira e fala, vocês vão virar youtuber, seus filha da puta. Quem não virar youtuber não sai dessa merda dessa escola. Caralho, que merda de vida! Mostrando os familiares, pessoas que gostam, amigos, pessoas que... parentesco. E bom, fala no vídeo, mostra lá a família deles lá. Tipo, ah, tô com saudade, espero que você tenha gostado do seu novo colégio. Aí passa uns tempos deles falando, né? Aí depois mostra eles mortos, bem assim na frente. Aí eles já ficam desesperados pra sair de lá. Caralho, peraí, você entra no colégio... Aí você mata a família, certo? Eles matam a sua família. Quem é que paga a mensalidade? Existe um porém nesse anime. Não, como é que eles lucram? Existe um porém nesse anime que eu não poderia estar dizendo porque é spoiler. Só no final que comenta o porquê disso tudo. No final mostra o motivo principal deles estarem presos naquele colégio. Então, pra tá sabendo o motivo mesmo real... Que deve ser um motivo merda. Não é um motivo merda. É um motivo foda, né? É um motivo, sim, apocalíptico, né? Depois que ele mostra esse vídeo pra esses alunos, eles ficam loucos. Eles ficam loucos mesmo. E resolvem se juntar pra dar um jeito de sair daquilo ali, todo mundo junto. Mas acabou que não deu certo. No dia seguinte... Aconteceu o primeiro homicídio. Uma garotinha foi morta, né? E foi achada morta no foi achada morta na sala do no quarto do protagonista. Aí o Monokuma aparece de novo e explica que tem um porém. Para sair do colégio após o assassinato, existe tipo um livro de regras nesse colégio. Então a pessoa não pode ser descoberta, mas tem tipo um tribunal dentro desse colégio, onde eles têm que descobrir quem é o assassino. Ele dá um prazo, um tempo para descobrir quem é o assassino. Se não descobrir quem é o assassino, todos morrem e o assassino sobrevive. Se descobrir quem é o assassino morre e continua a vida deles lá dentro daquele colégio. Quando que é pra eu matar? Quando que é pra eu matar, hein? Assim, você mata quando você quiser, quando você achar certo. Você vai lá, você viu o cara dando bobeira, você mata. Aí tem o tribunal, que são os próprios alunos. Eles são juízes, investigadores, detetives... Scooby-Doos da vida, Sherlock Holmes. Scooby-Doos da vida. E, velho, as mortes, você acha que é enforcamento, é tiro? Não, cara. É um trem mais sinistro. Peraí, eles dão ferramenta pra assassinato? Dão ferramentas pra assassinato. Lá fica espada, tipo assim, uma espada no quarto deles, assim, quando eles dormem. Genial. E, velho, é um anime foda, velho. E a cada assassinato eles têm que descobrir quem que é o assassino. Quantos alunos tem? São 15 alunos. São 15 alunos que tem, contando com o protagonista. Pois é, e o anime se resume a isso. Eles têm que sobreviver lá, porque não existe outra forma de sair a não ser matando. Se quiser sair, vai ter que matar alguém. E se quiser se manter vivo, não pode deixar ninguém descobrir. Ou seja, tem que ser um crime perfeito. Sem vestígio, caraca, sem... Eu não sei porquê, mas eu tô interessado por essa bosta. Me passa o link. Beleza. Qual que é o nome do anime mesmo? É Danganronpa, The Animation. Tenho mais dois, que são animes recentes. Tem um aqui que se chama Rokudenashi Majutsu. Nossa, que nome. Pera aí, o nome dele é Rokudenashi Majutsu Kouushi Toakashi Records? Essa coisa aí mesmo. Tomar no cu. Em inglês é Akashic Records of Bastard Magic Instructor. Meu Deus, tá vendo? Tomar no cu 2. Pois é. Cara, o anime já começa com o protagonista correndo, né, bem descontrolado pela rua. E, bom, sem querer ele esbarra em uma das alunas do colégio de magia. Cara, e quando ele esbarra, antes dele esbarrar numa dessas meninas, a menina joga uma magia nele que o bicho voa longe. Ele decola e cai em cima de um chafariz e levanta dando um sorriso. Você vê um sapinho saindo da boca dele. É uma cena muito cômica. Eu ri demais. E o protagonista, ele é meio preguiçoso, sabe? É que nem um Skyper. Ele não gosta de... Eu sou preguiçoso aonde? Eu editei todas essas porra desses cast aí, caralho. Eu comando a porra de um site. Tomar no cu. Estender roupa, você estende? Estender roupa. Ah, tá. É, o Rafael estende roupa, né? É, eu estendo roupa. Certo. O protagonista, ele não quer trabalhar. Ele é super preguiçoso. Só que ele foi obrigado, né, a ser um professor substituto. Ele vai pro colégio de magia e encontra essas duas meninas que ele esbarrou. Ele finge que nunca nem viu essas meninas. Ele olha pra ele assim, não te conheço, não sei quem é você. Nunca vi você na vida. E as meninas querem falar, eu sei quem é você, eu te vi, foi você que eu esbarrei mais cedo. Ele não é. Ele já chega na sala de aula, já pega o giz e escreve assim no quadro: auto estudo. Deita na sala e fala, se vira agora. Você pega um livro, lê aí, faz o que vocês quiserem. Foda-se. E deita na mesa e dorme. E assim, todos os dias. Até que um dia desse, uma dessas meninas que ele esbarrou perde a paciência com ele e vira e taca a luva na cara dele. Aí todo mundo já olha assim, ah, meu Deus, que tragédia. Assim, super normal. Essa entonação de voz. Tipo assim, meu Deus, que tragédia. Tipo assim, super normal chamar uma pessoa pra um duelo tacando uma luva na cara, né? Vamos, vou tacar uma luva na sua cara, Skyper. Chamar pro Depende duelo. Depende da época, né? Ela tirou a luva e tacou na cara dele, assim, e falou assim, vamos duelar. E assim, você acha que é professor, né? Aí todo mundo, nó, que foda, ela é doida, vai lutar contra o professor, ela não tem noção, né? Beleza, vai lá, chega lá na hora de lutar, a aluna dá uma surra no professor. O professor usa aquelas magias de choque bosta, sabe? E, assim, depois disso ele fica com fama de professor meio lixo. Sabe aquele professor que não sabe de nada, apanha pra aluno? Só que, na verdade, esse professor é bem, só que ele tá escondendo o poder dele. Ele é um dos soldados lá, muito foda. Ele tem as magias militares lá, só que... Você não vai jogar uma magia super fodida pra cima de um aluno, né, velho? Exato. Ele quis passar por fraco. E durante a aula, ele explica que a magia que ela usou nele era muito fraca. E ele mostra a magia que ele consegue controlar de uma maneira que ele quiser. E todo mundo fica impressionado. E ele vira um dos professores mais foda, assim, lá do colégio depois, quando ele resolve dar aula. Porque ele se arrepende, né? Ele fala assim, não, vamos dar aula de verdade. A respeito do anime, por enquanto, é só isso. Porque o anime ainda tá em desenvolvimento. Tá com 9 episódios. E não é legal ficar dando spoiler. Tem outro, o Sou Shoujo Machiavelli Anish, alguma coisa do tipo, nome estranho. Cara, esse anime é engraçado, o Rafael vai curtir se ele assistir. Tem peitos, né? Não tem peitos, mas é engraçado. Na verdade, é um equívoco gigante. Na verdade, eu não gosto tanto assim de peitos enormes, né, mulher? Médio, entre pequeno e médio. Prefiro assim. É, na questão é que se o anime, se a protagonista tiver peitão, tipo assim, às vezes incomoda. Porque incomoda bastante. Por quê? Porque é um negócio totalmente... eles chamam muita atenção e tipo assim, não tem nada a ver com a personagem. Às vezes se fica muito distante da realidade. Fica muito, muito distante da realidade. Cara, One Piece, velho, já viu o tamanho dos peitos da Nami? Ou da Robin? Caralho, os da Robin, que cresce, é exponencial, velho. É vezes 2, vezes 3, vezes 4. O da Nami, pelo menos, é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Depois da Guerra dos Mundos, a Guerra dos Mundos, não, dos Melhores. Dos Melhores. É, depois da Guerra dos Melhores, que ela volta com os peitos daquele tamanho. Porque os peitos dela não é daquele tamanho, não, acessível, entendi. Mas, bem, o anime, ele é bem comédia mesmo, né? E já começa com o protagonista chegando no colégio, né? Falando aqui, esse aqui é o meu novo refúgio. Pensa você chegar no seu colégio e chamar ele de refúgio. Assim que ele entra no colégio, ele vê que existe várias mulheres armadas, né? Também super normal você chegar no seu colégio lá, vem uma mulher com um cacetete ou com uma pistola no bolso. Dependendo da região, os colégios que o Rafael estuda, é mais ou menos assim, toda mulher fica com cacetete quando ele se aproxima. Caraca, olha só, eu não dou uma de tarado, tarado maníaco. Não, ele simplesmente fica no canto dele. Mas eu não sou. Ele fica no canto dele e ela já vem com a arma apontando pra cima dele. Tipo, não, vem pra cima de mim. Não, mas teve um caso que foi assim. Foi foda. Esse dia foi foda. Cara, depois dele reparar nas mulheres lá que tava todo mundo armado, ele olha mais um pouco assim pro colégio, né, e vê que todos os homens estão vestidos de mulheres e maquiados. Todos. Ah, esse seria o paraíso dos gênios. Certeza. Aquele monte de travecão lá. Caraca. Na lata. Olha o preconceito. Não, eu não tenho preconceito contra traveco, mas... É sério isso? Eu acho que a palavra traveco já é... Preconceituoso. Travesti? Cara, é porque... Eu não sei, cara. Existe o gay, né? Mas o gay extravagante, aquele que quer chamar atenção, é feio demais. Cara... Não importa se ele é gay, se ele é qualquer coisa. A pessoa que chama atenção já considera um bosta. Pode ser qualquer pessoa. Cara, eu tenho meus amigos gays. Eu não tenho problema nenhum com eles. Só que, cara, eu não gosto de ter... Chegar nem perto daqueles extravagantes. Que é mostrar que é gay. Que parece que tem um certo orgulho disso. Fica balançando a bandeirinha. Assim como eu também não gosto daquelas feminazi, velho. É tipo, qualquer pessoa que é exagerada, assim, qualquer ideologia, qualquer gênero, qualquer coisa, eu detesto, já acho meio que repugnante, sabe? Cara, trata como se fosse uma coisa normal e pronto. Eu apenas trato como... Não, é uma pessoa merda, sabe? Olha só fazendo uma anotação aqui para o público que digamos assim, pode interpretar mal isso. Não somos homofóbicos nem antifeministas. Inclusive, eu mesmo sou feminista. Se você se sentir incomodado, Comente aí embaixo e compartilhe pros seus amigos para eles também comentarem e falarem mal da gente. Você também anda sem sutiã, né? Cara, teve um ponto da vida que eu quase precisei. Hoje eu chego lá, cara. Hoje já tá diminuindo. Tá certo. Tá, vou prosseguir aqui. Quando ele viu aquele monte de traveco lá, aquele monte de... ele prossegue com a mesma palavra. Não, tá, porque tá, ele usa isso, essa palavra no anime. Cara, eu tenho certeza que no japonês ele não falou traveco. Ele falou travesti. Eu acho que a legenda traveco. Colocou travesti. É, travesti. Cara, ele vê lá aqueles homossexuais... Não, é porque eles não são homossexuais, na verdade, né? Eles estão sendo emasculados, no caso. Exato. Ele viu aqueles homens vestidos de mulheres, pra ficar melhor não ter que falar travesti, aqueles homens vestidos de mulheres, maquiados, né? E um deles veio pra ele e falou assim, olha, você é um aluno novo, né? Pra você sobreviver aqui dentro desse colégio, você tem que se vestir de mulher. Aí ele falou, não vou. Esse seria o Nunes, sabe? Não vou. Tem quem faça eu fazer isso. Uma coisa que o protagonista ele preserva é a sua liberdade e o seu sossego. É algo que ele, nesse anime, pode ter certeza, ele não tem. Foi. Caraca. Nesse colégio existem 5 garotos. Elas são chamadas de 5 espadas. São... Bleach? Tipo Bleach mesmo. Essas garotas, elas são responsáveis por manter a ordem e corrigir os alunos problemáticos. No caso, o protagonista seria um aluno problemático. Aí você vê que a paz e o sossego dele já foi pro belalhão. Essas seriam as monitoras do colégio. Exato. Só que as monitoras, elas andam com espadas de verdade. Cara, o Japão precisa mesmo se renovar. Tá perdendo a graça. Eles estão perdendo a criatividade. Não, cara. Não, velho. Cara, você quer mesmo? Compara o Japão com o Brasil. Velho, o Brasil daria um monte. O Brasil daria um monte de anime foda. Essa é a questão. Agora, olha só, mais da metade dos animes do Japão tem escola, ou os personagens passaram um período na escola. Por exemplo, agora o Pokémon, o Ash, tá indo pra escola. Naruto, eles começaram na escola. Tem um anime brasileiro que fez muito sucesso, que é No Game, No Life. Se eu não me engano, vai fazer a segunda temporada agora. Você já assistiu? Vai, sim. Vai, eu já. É muito foda. No Game, No Life é um anime top. Um dia a gente comenta dele. Certo. Deixa eu prosseguir aqui. E, bom, essas alunas, né, como eu tinha dito, elas são as responsáveis por corrigir os alunos problemáticos. Nem que elas tenham que usar agressão, ou seja, pegar a espada lá e... neles, né? E o protagonista, ele chega na sala, aquele tanto de mulher encarando ele, assim, e uma das espadas já tava lá esperando ele. Ela já começa a dar aquele sermão neles, falando que ia ter que corrigir ele, que ele não poderia ter a total liberdade dele lá, que ele ia ter que seguir as normas do colégio, que são elas que fazem, né, no caso. Ela tem um peito gigante? Não, ela é tábua. Caraca, no Japão no Japão ou você é tábua ou peitão, é isso. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem, não existe. E é engraçado porque ele consegue enganar as meninas enquanto elas estão falando asneira lá pra ele. Ele, além de conseguir olhar uma calcinha de uma das meninas, ele pula pela janela e fala a cor da calcinha pra menina que ele olhou. A menina fica constrangida de... Quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? E assim, ele achando, né, que pulando da janela ele ia ficar tranquilo, ia conseguir fugir da menina, não. Uma das 5 espadas corre atrás dele lá de boas. Após muita tagarelagem, ela resolve sacar a espada e começar a lutar com ele. Ele passa bastante tempo só desviando. Ele tem espada? Ele tem alguma arma? Eu vou chegar lá. Ele fica desviando dos golpes dela até ela conseguir acertar um lá, muito esquisito, porque... cada um tem uma habilidade estranha lá. Ela consegue acertar ele. Ele puxa uma luva do bolso. É o momento que ele fala assim, agora eu vou ser o foda. Ele puxa uma luva do bolso como se fosse uma luva de motoqueiro. Só que em cima tem uma placa de ferro. Onde ele pode defender Naruto. Da espada. Praticamente Naruto. Ele usa aquele punhal de ferro dele, aquela luva. E continua desviando. Só que na primeira oportunidade ele dá um ataque tão esquisito, ele agacha, meio que puxa todo o ar que tem em volta dele pra dentro do corpo e pressiona o ar na mão dele. Rasenga. É como se fosse um Rasenga mesmo. É parecido, muito, muito parecido com o Rasenga. É anime de luta em escola. É um shounen escolar, cara. É, só Só que ele precisa triscar na pessoa pra acertar o golpe. Pensa numa bichinha que voou longe. O protagonista, ele precisa, pra ter uma certa liberdade de transitar pelo colégio, como ele bem querer, pegar 5 carimbos. E cada carimbo é de uma das espadas. Então ele vai ter que lutar com todas as 5 pra estar conseguindo esses carimbos, pra estar transitando no colégio toda a hora que ele quiser, sem dever nada pra ninguém. Que colégio bosta. Todos os colégios no Japão são uma merda. Ninguém estuda. Ninguém estuda nessa porra. Estudar pra quê, né, velho? Porra, tipo, estudar pra quê? Pra virar uma pessoa depressiva lá no Japão? Não, valeu. Na verdade, eu só fico depressivo se eles não tiverem estudado o suficiente no passado. Sabe aquele colégio interno? A maioria dos animes, eles são de colégio interno. E assim, o anime, esse anime ainda tá em desenvolvimento também, né? Atualmente com 9 episódios. E, bem, eu gostei bastante desse anime. É bastante engraçado. Eu gosto mais desses animes, assim, que focam na comédia. Eu não curto muito estrendido, não. É engraçado, curti. Rafael, vai. Você já falou o que você fez na última semana, porém, a gente teve uma pausa nesse podcast porque você foi ver Mulher Maravilha. E também porque deu merda nas gravações, mas continuando. Também, mas essa parte nós corta. Essa parte nós corta. Então fale um pouco sobre Mulher Maravilha aí pra nós. Eu fui na pré-estreia de Mulher Maravilha e quando eu fui, ele já tava com uma excelentíssima avaliação em vários sites de crítica de filme, então eu fui com expectativa mais ou menos, nunca criei muita expectativa a respeito desse filme. Eu pensava, caraca, é só mais um filme, simplesmente isso. E eu cheguei lá, eu assisti o começo, no comecinho do filme, eu pensei, é só mais um filme, apesar de que no início tem uma abertura nova dos filmes da DC. E isso me deixou bastante empolgado, porque apareceu Lanterna Verde e eu quero ver ele no filme da Liga. Mas então, Mulher Maravilha era só mais um filme que eu ia ver e pronto. E não é. Tipo assim, chega uma hora em que o filme te pega. Ele te pega e você não desgruda mais, você não quer saber mais do mundo lá fora. Você não olha as horas, ninguém olhou as horas no celular. Ninguém desviou olhar em alguma cena. E é impressionante. No começo ele não te pega bastante, mas aí, mais ou menos, a primeira cena de luta, mais ou menos, de luta mesmo, ela te pega, ela constrói e dá o tom do resto do filme e é maravilhoso. E é maravilhoso como é construído daí. Uma questão que eu tenho que levantar aqui é que eu achava que esse filme ia falar explicitamente de feminismo, explicitamente de levantar sim a bandeira do feminismo e dando até brechas pro feminazi, entre aspas, claro, né, que é como se, que é o radicalismo e o feminismo, mas não, ele trata de uma maneira tão leve e sutil isso, só acrescenta ao filme. Ele trata como o fato delas serem mulheres guerreiras extremamente fodas, delas, da própria Mulher Maravilha ser muito bem resolvida e ser completamente independente como uma coisa normal. Uma coisa que, cara, não é muito salgado nem muito doce. É agridoce. É agridoce. E você compra isso. Você compra que ela é uma mulher muito bem resolvida. Você compra sim que as mulheres têm um papel importante na sociedade. Você compra assim que elas são muito capazes de serem autossuficientes e tudo mais. E também o filme é muito divertido. Tem pelo menos umas 3 ou 4 piadas com pinto. O que sabemos que piadas com pinto elevam o status de um filme, né? Melhor filme do elevam, mundo. Elevam, elevam. E elas são colocadas de uma maneira genial. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu não gosto de dar spoiler aqui. E eu também não quero estragar a experiência, minha experiência de rir da cara do Steve Trevor de ninguém. Mas, hein, é um filme extremamente, ele é divertido. Ele é visualmente muito rico, só que tem um porém, tem o 3D. Eu fui assistir a sessão que eu fui, era 3D. E o 3D. É, do 3D filme... dublado? 3D dublado. Nossa. 3D dublado, é. Não, mas a dublagem tá muito boa. Tá muito boa não, mesmo. Não, eu sei. Eu que não gosto de filme dublado, mas eu entendo, ainda assim, 3D. Ah, 3D da raiva. Não, 3D não vai. Teve uma parte lá mais pro final que o 3D incomodava pra caramba, porque você tirava o óculos, você via a cena claramente. Você colocava o óculos, parece que a tela ficava preta, não tinha luz nenhuma vindo do projetor. Então, não assista esse filme em 3D, e eu estou abrindo agora uma campanha anti-3D no Brasil. Vamos terminar essa porra que só fica escurecendo a tela, te dando um óculos pra colocar em cima do seu próprio óculos e ainda fazendo você pagar mais caro, né? Não, mas eu concordo com o Rafael, eu acho que o 3D ele é uma coisa muito inútil. Na época que surgiu, era uma novidade, todo mundo tava querendo não, usar. Não, era uma novidade e ele funcionava porque os filmes eram otimizados pra isso. Hoje em dia, não. Fica caro e não compensa. O 3D de hoje em dia, ele só dá uma leve impressão de profundidade. Ele não dá mais a impressão do 3D, que aquela coisa vinha na sua cara. Vamos seguir em relação ao filme. Ele é visualmente muito, muito rico e chega uma parte que fica mais escuro, mais denso. Tipo, o começo é mega colorido e no final fica muito escuro. Mas aí no final fica colorido de novo. Isso simbolizando totalmente a trajetória da personagem pelo filme, que eu não posso contar, porque seria spoiler. Senão eu mato ele. Exatamente. O visual em si casa com a história. Quanto mais densa a história, mais o visual vai ficando mais denso. É um monte de teve um monte de gritaria no cinema, porque tem várias partes que é muito foda do filme. Que mais uma vez, eu não posso entrar em detalhes. E tá, a última coisa que eu tenho pra comentar. Esse é um filme da DC de verdade. Da DC que é o espírito da DC. Os heróis da DC. DC quadrinhos. Os heróis da DC são deuses e criaturas fantásticas que representam os ideais de verdade, justiça e esperança. O que exatamente assim é a trindade da Liga da Justiça. Eles não são feitos pra representar as pessoas, que no caso, Homem-Aranha, né, que é adolescente. Olha só, é que os heróis da Marvel são humanos com superpoderes, eles têm suas fraquezas, eles têm seu lado humano. Os heróis da DC, eles, inclusive eu acho que o Batman não mata, porque eles são representações de ideais. Ideais que não é para a humanidade alcançar, mas é para a humanidade ter esperança de que isso existe. A esperança existe enquanto o Superman existir. A verdade existe enquanto a Mulher Maravilha existir. E a justiça existe enquanto o Batman existir. São ideais, os ideais que a humanidade deveria ter como exemplo, mas não tem. Na Marvel, você geralmente vê humanos lidando com seus superpoderes. Eles não são representações de ideais, são pessoas comuns que procuram fazer o bem simplesmente por isso. E voltando ao que eu estava dizendo, o filme é realmente um filme da DC. A Mulher Maravilha, ela representa uma esperança gigantesca numa guerra que foi a guerra mais terrível, a Primeira Guerra Mundial. As pessoas pensam logo na Segunda como sendo a mais terrível, né, por causa da morte de judeus. Não, a Primeira foi muito mais cruel. E você vê, chega um momento em que ela vê toda imundice, tudo que está de errado com aquilo, e eles têm que seguir para a missão. Só que ela não, ela diz não, foda-se, eu vou ajudar. Eu vou ser o ideal de esperança. E daí ela chega num local que tá completamente devastado, o povo tá com o espírito quebrado, e ela chega expulsa essas pessoas, digamos assim, expulsa os soldados inimigos, no caso os alemães, de lá, e caraca, é como se a cidade voltasse à vida, como se a esperança crescesse de novo naquele povo, inclusive até nos próprios soldados que estavam lutando naquela guerra. Então, e retratou muito bem de que ela é um ideal de justiça, um ideal de esperança, um ideal da verdade, que é o herói típico da DC. E mostra no final também que ela, no final ela estava muito descrente da humanidade, de não querer mais ajudar, mas ela percebeu que enquanto ela representa esse ideal, ela pode fazer as mudanças. Então foi um filme muito, muito bem construído. Eu gostei demais e eu recomendo para qualquer um na audiência que queira assistir. É simplesmente incrível. Alguém aí tem alguma pergunta sobre o filme que esteja sobre spoiler que eu posso falar? Porque no caso os outros dois participantes não ouviram, não viram o filme. Sem spoilers aqui. Não, completamente sem spoilers. Sim. Eu quero perguntar, deixa claro no final do filme o porquê que ela ficou tão descrente com a humanidade, o fato dela não ajudar em mais nada? O fato dela ter se escondido por sei lá quantos anos? Sim, deixa. Deixa demais. E você acha que a justificativa lá em Batman vs Superman ficou claro do porquê que ela voltou? Tipo assim, ficou bom? Ficou, na verdade, o personagem filme... que é nesse filme? Representou muito bem a Mulher Maravilha, foi extremamente fiel ao que ela é, ao que ela representa, e o filme todo é um flashback. É um flashback que é daquela foto que ela viu em Batman vs Superman. Sim, sim. E do início ao fim. E daí, no final, ela sai lá do museu e percebe, não, eu tenho que voltar, porque enquanto eu existir, eu tenho que fazer a diferença. E no final ela fica realmente descrente da humanidade, mas ela retoma esse ideal no final. E é isso que importa. Entendi. O filme é bem fechado. Assim, ele começa já depois de Batman vs Superman. Na verdade, encaixaria assim. Você poderia ver o filme, aí antes de voltar pra ela no Louvre, no final, você vê Batman vs Superman e daí você vê o final. Aí encaixa perfeito nesse sentido. Tipo, naquela hora que ela tá no avião? É. Você começa, tipo assim, você pausa Batman Superman aquela hora, assiste o Mulher Maravilha, e aí você vai entender... Não. Você assiste Mulher Maravilha, pausa um pouquinho antes do final, assiste Batman vs Superman, e daí você assiste o final de Mulher Maravilha. Tá, entendi. Tem alguma cena pós-crédito? Não tem cena pós-créditos. Faz sentido. Também não precisa. Esse é o primeiro filme da DC que a gente tem o Geoff Johns no... Na comando criativo lá da parada dos filmes da DC? Na verdade, ele já tava completamente decidido. Só a finalização do filme foi pelo Geoff Johns. No caso também da Liga da Justiça, a finalização é pelo Joss Whedon. Entendi. Não, mas o que eu tô falando do Geoff Johns, ele é a pessoa que tá unindo esse universo. Que tá supervisionando, tipo, no caso. Tipo Kevin Feige na Marvel. Exatamente. É a pessoa que tá supervisionando, ele tá pegando e montando tudo que tem no universo em si. Então, basicamente, boa parte do que a gente vê nesse filme é ele agindo ali dentro da DC. Uhum. É disso que eu tô falando. Tá, esse filme aí resgatou completamente o espírito da DC. É um filme DC de verdade, porque você tinha Homem de Aço, em que não deixava isso claro, que ele era o ideal de esperança. Cara, desculpa, velho, mas... É difícil imaginar aquele cara como sendo o Superman. Superman, ele é o ideal de esperança e tudo. O Superman, ele vai conseguir resolver um caso igual aquele do Zod, sem precisar matar ninguém, foda-se, spoiler no final de Man of Steel. Ele vai conseguir resolver tudo sem matar ninguém, e ele vai fazer de tudo pra isso não acontecer. Então, basicamente, a gente não tem uma evolução de personagem naquele filme. O personagem só vai sendo levado abaixo, abaixo, abaixo. Chega no final de Batman vs Superman, é pra você ter uma redenção daquele personagem, acaba que vai mais baixo, baixo, baixo ainda, ele vai lutar contra o Batman por motivo merda, e depois a gente tem a morte do personagem. A gente tem um personagem que ele literalmente ele não existe uma construção em cima dele. A gente não consegue simpatizar com o Superman em nenhum momento. Superman morreu? Ah, foda-se, ele vai voltar. Pois é. Aí no caso da Mulher Maravilha, você tem toda essa construção, você simpatiza com ela e você ama aquela mulher. Que ela mandou muito bem nesse filme. No caso de Batman vs Superman, você nem tem o Batman como ideal de justiça, porque eles começaram desconstruindo os personagens sem antes ter construído. E esse filme aí é um filme que constrói a personagem. É, porque você não pode... Quando você desconstrói uma coisa, é quando aquilo já tá meio chato sendo construído daquele jeito, sabe? Como já tá estabelecido, aí você desconstrói. Exatamente. Quando já tem uma base, você pode muito bem desconstruir. É tipo se você faz o filme do Homem-Aranha agora e já revela a identidade dele. Tipo, o povo vai ficar, foda-se, sabe? Caguei pra isso. Mas se você vai, você constrói o personagem, uns 3, 4 filmes, parece Vingadores, sei lá o quê, aí você revela a identidade dele, faz alguma coisa maneira com isso, aí você causa, assim, uma empatia do público. Aliás, Batman vs Superman e o Man of Steel, eles seriam muito bem aceitos se, no caso, os personagens já estivessem construídos. Já tivessem filmes anteriores em que eles foram os ideais de justiça. Cara, por mais que eu goste de Batman vs Superman, é Batman e Superman lutando, né, velho? É difícil não gostar, no meu caso, que sou fã da DC. Aquele filme, ele é uma bagunça. É você tentar juntar muitos clássicos dos quadrinhos em uma coisa só. E, aliás, dos games também. É, eu não vejo necessidade de você fazer um filme de origem do Batman. Todo mundo já sabe a origem do Batman. Foda-se, faz uma história com o Batman. Se fosse uma história com o Batman, em que no... Sei lá, ele interagisse com o Superman em alguns momentos, seria interessante. Eu acho que você aceitaria somente uma história de origem do Batman. Ano 1. É, se fosse essa história... Mas aí eu já não vejo sentido fazer ela em filme. Não, não tem mais. Não tem mais. Agora já foi. Corre atrás do prejuízo. O que eu falo assim, é você... Beleza, fez a origem do Superman. O problema é que você vai pegar um Batman que tá mais velho. Depois do acontecimento lá do Jason Todd. Outra coisa que eu acho que eles poderiam ter aproveitado pra caralho no cinema. Eu sei que eles vão tentar fazer isso. Mas você voltar no tempo e fazer isso, eu acho meio bosta. Diferente... do que parece ser esse filme da Mulher Maravilha, você sabe que tá voltando, tipo, muito tempo. Você sabe que ela vive pra caralho, assim. Sabe que ela é meio que... Eu não sei se ela é imortal, não lembro. Mas... A partir de uma idade, as Amazonas não envelhecem, desde que elas fiquem em Temícera. Então, no caso, ela já envelhece? No caso, ela era a única... No começo do filme, né? Fala lá, ela é a única criança da ilha. Ela envelhece em Temícera mesmo. Mas não sei se ela envelhece mais depois. Acho que chega uma idade em que elas param de envelhecer, eu acho. Entendi. Não, mas o que eu falo é assim. É, vamos lá. Constrói o filme do Superman. Não fazia ele matar o Zod no final. E depois você não precisa construir o Batman. Porque todo mundo já sabe o que é o Batman. Já existe os filmes do Christian Bale. Já existe outros filmes do Batman. O Batman é um dos super-heróis mais explorados dentro da cultura pop. Então você simplesmente faz uma história que mostra os ideais do Batman. Ou melhor ainda, você quer juntar os dois personagens? Faz Batman e Superman, não Batman versus Superman. Você pega um Superman que o povo já não gosta e você bota pra lutar contra o Batman. Aí o que, que o povo faz? Vai ver o Superman como vilão, meio óbvio. Porque Batman é vilão, desculpa, mas não dá pra ver Batman como vilão, não. Se fosse Batman vilão, o filme ia ter 40 segundos. Verdade. Tá, mas conclui o seu pensamento aí sobre Mulher Maravilha. O meu pensamento sobre Mulher Maravilha é realmente animador. Ver que uma história da DC foi tão bem adaptada e, quiçá, pode ser a porta de entrada para vários outros filmes excelentes que eu tô querendo ver. E com isso eu espero que os investidores da Warner e qualquer um, né, perceba que eles têm um grandíssimo potencial para contar histórias fodas, para fazer universos incríveis e gigantescos. E é isso que eu queria falar. Outra coisa que tem a se pensar aí é... Cara, o Man of Steel não deu muito certo, Superman. O Batman vs Superman, tendo Batman e o Superman, de crítica já foi ruim. Velho, o filme que a DC acerta no universo dela é da Mulher Maravilha. É, primeiro filme de heroína da história. Isso é impressionante pra caralho. Ela acertar justamente do filme da heroína fodona, sabe? É quando a gente percebe que o mundo tá mudando pra caralho, sabe? Isso é muito bom. É excelente. Agora eu só espero um filme aí de espionagem com a Viúva Negra, tá? Não, isso não vai ter, isso não vai ter. Ah, mas eu quero, cara. Eu quero, velho. Isso não vai ter, porque... Não desenvolver personagem, não. Eu só quero ela batendo em bandido. Não, eu também caguei pro desenvolvimento. Mas isso não vai ter, porque geralmente esses filmes eles são vistos como um investimento. E a Viúva Negra não é uma personagem muito complexa. E, sinceramente, toda vez que a Scarlett Johansson aparece no filme, eu tô cagando pra ela e pro personagem dela. Eu só gosto das cenas de luta. Viúva Negra não é uma boa personagem. Ela não tem, digamos assim, poderes espetaculares. Ela não tem uma personalidade que você possa se identificar. Ela é que nem os inumanos, velho. Todo mundo tá cagando. Não importa o quanto seja foda você ter um reino que flutua. Aliás, acho que é submarino também. Um reino que flutua e é submarino e tem um cachorro bulldog que se teleporta gigante na família real. Não importa o quanto isso é bom se os personagens não têm personalidade. Eu acho que os inumanos se encaixariam muito melhor na DC, no caso. A única coisa que eu sei dos inumanos é a Guerra Civil 2, então eu não vou falar muita coisa. Mas então é isso. E essa é a conclusão do Rafael sobre Mulher Maravilha. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah. A gente não vai inventar nenhuma pergunta, nem nada do tipo, porque, cara, o cast tá muito essa longa. Gravação foi longa pra caralho. Vocês não têm noção, já são 2 dias que a gente tá aqui lutando pra conseguir gravar esse negócio. Então, nos recompense, tudo por vocês, por favor. Seus idiotas. Acesse o nosso Patreon. Opa, não. Mande perguntas, sugestões, qualquer coisa para o e-mail foradocontrole@skyper.com.br. O e-mail muda ou no feed de comentários aí embaixo da postagem. Também. O e-mail muda dependendo do cast que você for. Se você for no Sky Animes, é animes@skyper.com.br. Se você for no Geek, no Quero Sky Geek, vai ser geek@skyper.com.br. Mas não. O e-mail é esse aqui agora, foradocontrole@skyper.com.br. Então, envie perguntas e sugestões e qualquer outra coisa que você quiser falar pra gente. E agora eu quero deixar aí pros convidados falarem onde eles podem ser encontrados nessa internet de Jesus aí. Gênios. Tem meu Instagram, tem meu Face. Bom, meu WhatsApp é pessoal, então não posso falar. Claro, né? É, só Face e Instagram. Tá aí. É nóis. Peixe. Como curiosidade, fica que o Gênios dormiu enquanto o Rafael falava de Mulher Maravilha. Por isso que ele está com essa voz toda sonolenta. E por isso que você não escutou nada da parte dele. A gente perguntou se ele queria sair, né, porque ele estava cansado. Ele falou que não e ele descansou, né? Ainda não, né? Tô com sono aí, mas beleza. Tá. Profissionalismo 100%. Rafael, e onde as pessoas podem te encontrar nessa internet? Twitter. Rafael, com 2 H's. O meu Twitter é @skyper67. Basicamente você me encontra nessa internet só pelo Twitter. Temos também o Twitter do Grupo Skyper, @GrupoSkyper. Tem a fanpage do Grupo Skyper, Grupo Skyper também. Tem o YouTube do Grupo Skyper, que é Grupo Skyper também. E você pode compartilhar esse post nas suas redes sociais e compartilhe para seus amigos, que esse é outro jeito de você pagar a gente pelo conteúdo que a gente faz, compartilhando e espalhando essa mensagem para o mundo. Uhum. Vocês querem se despedir aí? Encerra essa merda logo, pelo amor de Deus. Hasta la vista, baby. Então é isso, e até a próxima sexta. Beijo na bunda, até segunda. Sexta. Até sexta. Peidei. Que merda!